dizer, meu nome é otário. Vindo de outros tempos, mas sempre no horário. Deixe fora d'água, borboletas no aquário. Muito prazer, meu nome é otário. Na ponta dos cascos e fora do páreo. Puro sangue, puxando carroça. Cada vez mais raro, aerodinâmica num tanque de guerra. Vaidades que a terra um dia de comer. Raiz de espadas fora do baralho. Grandes negócios, pequeno empresário. Muito prazer, me chamam de otário. Por amor, as causas perdi. Tudo bem, até pode ser que os dragões sejam moinhos de vento. Tudo bem, seja o que for, seja por amor às causas perdidas. Por amor. As perdidas. Até pode ser que os dragões sejam moinhos de vento. Muito prazer ao seu dispor, se for por amor às causas perdidas.